Alegria. Alegria. Emoção. Diversão. Isso é. É Super Pop. Super Pop. Pip, pip, pip. Super Pop. O Águia de Fogo. Sobre o. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Só quem é filho de Deus, bate na palma na mão, bate na palma na mão. Bora, jamaicano! Bota na pressão, pop! Bota na pressão! Águia! Bota na pressão! Águia de fogo! 3, 2, 1, tá valendo! E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta, caixa tá ardendo, vai. Só quem torce pro Bicola, bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, bate na palma da mão. Quem torce pro Paysandu, quem torce pro Paysandu, tem quem é do clube do Remo aí, quem é do Leão, joga o mãozinho pra cima, bate na palminha, torcida do Leão, bate na palma da mão. Bora. Pop! A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de panela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, mulher. Caraguinha! Fica numa boa, ela é novinha. Ela não é coroa. Caraguinha, calma, mulher, que bom, vou falar. Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Dali, DJ Ellison! Dali, Ellison! Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só. E deixa o batidão, libera o som! Thank you. saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. E deixar na batida, e deixar na batida. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Agora eu quero ver o salto, maninho. Porque eu quero ver, porque eu quero ver. Vem aqui, vem pro meio, vem com a bunda, vem no meio, vem com a bunda, vem no meio, jamaicano. Vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio. E traz ela assim. Na curtição, estourei logo o Xandão. Regnei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaituba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada da viola e a balete no A gente agradece com todo carinho a presença de todos os fã-clubes que hoje se fazem presente. Obrigado mesmo. Os amigos, as amigas, as famílias que hoje estão curtindo o Super Pop Live. É o Live, meu irmão. Live, garoto. Aqui em Santa Bárbara. Live. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, meu parceiro Lino Senna. Também por trazer o nosso show aqui em Santa Bárbara. Você é demais, hein, garoto? Tem que tirar o chapéu. Parabéns ao programa Festa Pop, que realmente merece o respeito de todos os ouvintes. Tudo de bom, tudo de bom. Linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando cena. Calcada tá de olho e a balete não esquenta. Valeu, Lodi! Balete no clima. Linda, valeu, meu parceiro Leandro Garcia também. E a nossa grande amiga super gata Ingrid também tá com a gente. Abraço do DJ Alisson. Drag DJ Alisson. Toda a nossa galera da cúpula também. Um abraço do Alisson. DJ Alisson. Ao vivo, meu irmão. DJ Alisson. Alisson. Pois o quê? Mas tu és. Mas tu és. Se eu sou o rei, você é. Minha rainha. E o pop, o que é? O super pop é meu vício, meu vício, meu vício. O super pop é meu vício, tu. Parceiro DJ Mariano. É meu vício. Também tá aí com a gente. Aquele abraço pra você, Mariano. Do nosso programa. Frequência Liberal, na Liberal FM, pra todo o estado do Pará. Ele, meio-diazinho, toda a equipe formada, meu irmão. E a nossa galera de Guanabara, Guanabara, meu irmão. Todo mundo juntinho e misturar. Manda a R15, disparando o sucesso. Meu meu parceiro Alex Beltrão também. Esse tá no circuito. De fogo. Agora ela vai fazer o meu papel. Bora, me conta, Mariguis! O Marcão também! E a primeira dama! Bora, minha cúpula! Ricardo Lobo Mal também! Alô, Pezão! Você, a Débora, tá aí com a gente também! Alô, Valente! Olha o peru! Quero te provocar. Mas sempre faz onda te procurando pra dizer. Hoje é fácil, vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Xerife, Ronald, da Pedro Miranda, o Alanzinho, o Juanzinho, a galera da Pamelinha, futebol show. Você sabia de tudo, se vira, culpa não é minha. Você é prêmio que não vale nada, estou te entregando. Você mal lá fora e ele ainda está chorando. Essa competição que amor, você se vai machucar. A nossa mão, você agora vai cuidar de um traidor. Alô do leilão, um abraço pra ti, meu irmão. DJ Ellison. Ao vivo. E o Mateuzinho, o homem da mídia, papai. Aí você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu. Tá ali meu pop! É. Grande pop! Não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta. Que sorte a nossa. Live, live. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí? E aí? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Meu parceiro Neto também, da equipe Cachaça, tá aqui com a gente, alô Netão! Se você quer, eu também. É a despedida de solteiro e aqui no Pop, meu bro! Comemorando oficialmente o seu aniversário hoje no Pop, né, piloto? Até aqui. Carlinho Taxista! Eu não posso tocar outra música pra comemorar isso! As novinhas ficam loucas quando o águia dá a bicada. É o Pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha. Só que não tem hora pra chegar hoje em casa. Bota a mãozinha direita pra cima, assim, a mãozinha direita. Como se você fosse dar uma bicada. Quem já deu alguma bicada alguma vez? Bota a mãozinha direita e ó. Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Agora vai! Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa. Nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia. Se liga que eu tô na DJ Ellison e Juninho. DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o grito. DJ Ellison. Gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É Super Pop no comando. Tá acabando de chegar no pé, aquele Nike Low. Cordão é 24K na humildade. Eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melri! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa. Aí o nosso amigão, aí Primote também tá ali. De jeito, ele, nosso amigo Léo Premier, o nosso parceiro Zé, toda a galera do Premier Prime, marcando presença, nosso amigo Piru também tá aqui, Elson, Piru voltou, Beira, primeira dama, Mônica, Rico Valente, alô, Diego! Pra finalizar, vai no badala, só vê a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele naquilo, cordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari. É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. Deixa na batida, deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão. E... quem gosta de mulher, joga a mãozinha pra cima e deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro. E a torcida do papão bate na palminha da mão. Torcida do Paysandu, quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão paraense? Quem for do Paysandu, dá uma vaia pro Leão. E quem é do Leão vai dar uma vaia no Paysandu? Quem é do Paysandu, bota as duas mãozinhas pra cima e joga o símbolo do Paysandu no telão do Super Pop Live. Quem é do Papão, bate na palminha da mão, bate na palminha assim, ó. Uma lista branca. O quê? Uma lista branca. Baixa tudo, baixa tudo. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. No escurinho, no escurinho, no escurinho, que é bacana. No escurinho. Quem for do clube do Remo, bota as suas mãozinhas pra cima e joga o símbolo do leão no telão do Super Pop. E deixa tudo azul marinho, deixa tudo azul marinho, deixa tudo azul marinho. Cadê a torcida do leão? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, assim ó, Remo, Remo, e quem sabe vai cantando, bora. Dar amor quem não me ama, é palha, tô fora, finge pra me ter na cama, comigo não rola, me deixou na solidão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota perereca, vem, vem. Pica perereca, pica, pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca. Pica de mim perereca, de mim perereca, sarra de mim perereca, pula de mim perereca. Pica de mim perereca, de mim perereca, sarra de mim perereca, pula de mim perereca. Deixa a perereca no chão, a perereca no chão, a perereca no chão. Se tiver alguma mulher corajosa pra dançar perereca aqui com o jamaicano, eu libero, mas só hoje. Só hoje, meu irmão. Até porque ele é casado. Tem um rapaz que... Oh, aliás, uma mulher que anda com ele. Ele gosta da sacanagem, né? Bora, meu irmão. Vamos pra cima. Esterinha agora, olha. Sou MC Thaísa do Bonde das Maravilhas. Sou fechadora com a Pop Live. DJ Ellison. Numa DR com o meu namorado. Dancei debochando dele. Ele ficou mais revoltado. Live. Eu parar com esse meu rebolado. E fala. Tá aí, pode crer! Que ia me tacar o taco. Chitaco, chitaco, taco, taco, taco, taco, taco, taco, taco. Titaco, taco, se eu mandar o espaguete, titaco, titaco, ele gosta. Taco, se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, aí tu já quer demais, tá bom, bicho. Rafaela, é Neida, na. Eita, menino, não se esqueça, mexer com essa novinha. Era isso que tu querias? Então toma, vai. Deixa, deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo mais. Senta! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Alô, jamaicano, tá bom, que senão já vai virar sacanagem. Aí não é bacana, meu irmão. Bora detonar porque a família pop quer dançar, DJ Ellison. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, quem é que lembra da ex? Quem é que lembra da ex? Quem é que lembra da ex? Quem é que lembra, lembra, lembra, lembra, lembra? Semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. E aí, cururu? Eita que a mamadeira tá cheia. Tu veio hoje, mano? Tô na favela. Te liberaram mesmo? Eu não boto fé. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na massa. Alô, rei! Alô, rei! E a pessoa besteira, os amigos que é envolvido. Só vocês pra arrastar esse homem aí, meu irmão. Vai fazer mal com a tropa inteira. Afinal de contas, as despedidas de solteiro do Neto Cachaça. Vai rolar cachaça, meu irmão! Saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? É. É mesmo? É mesmo. E o clima, como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Vem. tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Levanta, garoto! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o vídeo pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive com a fantasia. Girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, eu não posso ficar. Girava o volante do golfe, sapão, agora vou vir. Fala, Gil Lopes! Catraca, tipo uma missa. Abraço pra você, meu irmão! Tamo juntinho, tamo juntinho, tamo juntinho! Agora! Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu! Sabe por quê? Que se foda a minha ex! Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão. Joga pro alto, pro alto, pro alto, pro alto. O copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vai, levanta. Bora, João! Vamos curtir a da Vila Jardim, tá aqui presente. O Necon do Pop, o Motora Baby. Alô, Jorginho dos Fanáticos. Traz a minha tarde, escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover. Sobe, chamou! Xandão, chover, xandão. Saca amanhã, bota as duas mãozinhas pra cima assim. Joga o mini brute do dia, meu irmão. Acelera, estrobo. Quem não tem hora pra chegar em casa, sai do chão. A Barracas Mula de Mosqueira e a Sobrevinadora. Alô, Felipinho. E a agitação total! Galera de Pau D'Arco também tá aqui com a gente, aquele abraço! Alô, minha galera de Mosqueiro! Abraço pra vocês todos! Galera também de Santo Isabel do Pará! Um beijo no coração! E a nossa galera de Belém também! Agitação total, mas é muito melhor, eu tenho certeza, é o cara pegar a gata e dançar bem agarradinho, bem gostosinho. Dale! Dale, Elison! Dale, Pop! Lucas, abraço pra você, Lucas Cuca, né, meu irmão? Abraço também, Muralha, tá aí com a gente. Eu me entreguei demais. Meu amigo, bate Batistão! Rompendo fronteiras hoje, é Batistão. Eu sei nem ver. Não vivo de sonhos. Não vivo de. Ei, carreira solo hoje, é. Você é tudo que eu preciso. Grande Júnior Furacão também. Tá com a gente, que mais? Felipe. De mim, eu não vou desistir de nos dois. Eu me entrego. Meu parceiro Rodrigo do Sindicato do Chacho Rois também. Tá aí com a gente, alô Rodrigão. Abraço pra você, meu brother. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui. Nossa, Miguel, o Dentinho Doideira. E toda a família, o Pop é o Pop. Luiz Monteiro. Alanzinho, BD40L. Também tá aqui presente no Pop Live. Didi da Kevin Klein, acaba de chegar. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vai. Super Pop. Maior e melhor estrutura audiovisual do planeta. Não é uma disputa, eu não quero te provar. Essa mulher canta tudo e mais um pouquinho, meu irmão. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. E aí, ó? Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Abraçadinho, o Rogério do Uno Tarado. É o Uno Taradão, meu irmão. Você não gosta de tarado, é taradão. Júnior da Brasil, querido. O Didi Boy também. É filho do Gilmar, esse. E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. As malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão. DJ Ellison. Tão traidor, me faça esse favor. Que ele é? Infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando. Meu parceiro Leno do Ouro. Ao lado da primeira dama, não é isso, Leno? Tamo juntinho, garoto. Nosso amigo Quaresma também junto com o Rodrigo. Alô, Quaquá! Quaresma! Vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Escurada na mesa. Confesso que eu quase caí da cadeira. Me ajuda. Já trouxe minha 20ª saideira. Manda aí! Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado. Dali Ellison! A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria igual. Sem nada, meu irmão. Desse jeito, só é o nome, porque o bolso. Maravilha. 10% aumenta. Garçom, troco DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito. E a nossa amiguinha Flávia. Lá de Mosqueiro tá aqui presente. Obrigado, Flavinha. Miguel da Nike. Reinaldo de Benevides curtindo pop. Reduzinho das teses. E os 10% aumenta. A Luquinha do Pau d'Arco. Manda. 007. Sei que são 2 da manhã. Tá tarde demais. Decidi ligar. dizer que está namorando, parece estar feliz. Vai o Homem-Aranha subir aqui. Tem Mulher-Aranha e seu Homem-Aranha. Meus parabéns, felicidade. Marciana, Luana, Molde, Gisele, as gatas de Ananindeua. Mas se algum dia todo mundo com a gente te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Rapaz, meu amigo Macarrão tá aqui presente com a gente. Ele do Balneário Cai na Água, o melhor balneário de Santa Bárbara, já me convidou. Todo domingo tem o som do Periquita Sound do Balneário Cai na Água. Vou cair nessa água aí, meu irmão, qualquer hora dessa. Pode me esperar, viu, Macarrão? Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. E falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Já por conta do DJ Ellison, que ele sabe muito bem o que faz. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Lobo mal, no mínimo ele tá te serrando um uísque aí, no mínimo. Cadê o fogo, por que tanta pressa? Bruninho, demônio do Oleiro do Ouro, e os convidados. Você tem muito que fazer. São os cerrados do Zé da Joia. Você tem que entender que amor. Ai, meu Deus. Vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Vai. Que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha. Galera do celular. Nosso amigo Márcio, Batata aqui presente, Nauan, Costa, Leizinho Lobo, Marley, Tia também presente, o Neguinho Primer, alô Toninho Primer, um abraço pra você, todos os safadões, Marcos Gonçalves, valeu maninho. Meus segredos vem me revelar, quero compreender porque você quer mais, sonhar em todos os sonhos se realizarão. Abraço, meu grande amigo, parceiro também, Louro Saudade. Tá aqui com a gente. Abraço pra você, Louro Saudade. Aqui no Pop. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso. Abraço, Eric Martins, o Christian, Jean Lopes, Carol. Toda a galera com a gente. Esquentando, acelerando as batidas. Bora, DJ Ellison. Acelera, acelera. Vamos pegar um pouquinho de bacana. DJ Ellison! DJ Ellison! Novo Super Pop. Eu quero. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Quero um carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo... Passa, ligão! Mano Elmo! Irmão do menor, que presente, toda a equipe. Mano Jesus. Não vê, não o Benilson, o Edson também presente, o Maicon Jefferson. Não, e toda a galera do Maxon presente com a gente. Colo, diga que sou sua. Edsonzinho atrevido. Camila. Edsonzinho abusado, né? Vem, Alessandra também aqui no Pop Live. Se pede mais, um pouco mais, depois do amor. Pede carinho, um abraço, te dou meu amor. Pro seu romantismo, não vejo problema. E a meia ajudou a família dinheiro também. A gente, um abraço carinhoso do Gelson. Para ganhar, meu irmão. Não consigo entender, te dou mais atenção. Não quero só prazer. Te pego no colo, não tá mais sozinha. Como eu te adoro, vem que és toda minha. Vem, vem, vem. Não faz isso comigo. Vem. Eu preciso do teu amor. Esquenta, garoto. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. Pra viajar, meu irmão! O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar. Márcio da equipe Sem Miséria, Pezão, Débora, primeira dama, Vitória também na área. Aqui presente, Ronald da Pedro Miranda, grande Ronald. Pegando pesado do Gerson. 3, 2, 1, louvor! Meu parceiro Ney também da Pedreira, tá aqui com a gente ao lado da primeira dama. O filhinho já vem pop, meu irmão, é mesmo. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida onde... O meu amigo empresário. Ando pelo quarto. O Daniel empresário. Do digo, Bruno e Trio. Não quer me atender. Aqui com a gente. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrato. O negócio tá forte, é trajão. Eu amo demais, mas de que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida onde você está. O Pedrinho também presente do Bairro Novo. A galera toda aqui com a gente. Alô, Gilbertinho! Olha o Lobo Mau, salve! Meu amigo Clay! Esse nunca furou o olho de ninguém, meu irmão. Tu é doido, né? Ele tem a carteirinha! Eu conheço um também aqui, Clay. Não esquece a cabeça. Já é madrugada. Aliás, tem dois aqui. A cabeça aquela onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. É só tu não. Vazio no peito a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais. Bora, DJ, eles não deixam parar, meu. E banda Melodia. E as aventuras? As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Bora, meus cunhados! Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor. Lá de fogo, quem se apaixonar? Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de luz já no Pará. Alô e Anderson, Rodrigo e Rafael. Totó e Capuçu, equipe cruel. Manda, manda, manda. Alô, primo Igor. Você é o Marquinho. Marquinho da resenha pop, meu irmão. Gostando de ver, primo? É assim mesmo. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Olha o Cabo Davidson no corpo de bombeiro. Na despedida do meu amigo Neto. Neto, calma, calma. É só pra casar, né? Mas de vez em quando vai rolar um pop, não? Um pop, meu. Acabou as fugas, papai. Bora, Piruzão! Aliás, é piruzinho agora, né? Entra comigo! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E lá, e lá? Lá os puxa saco. E a família, o pop é o pop. Vem. Todo mundo com a gente sempre, meu irmão. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Bora, gradiente. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Do lado tem que comer devagarinho pra ficar. Fala, meu parceiro Diego. Tá vendo só? Tu some, pô. Como é que quer que a gente lembre? Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panela. Bora, valente! Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. Gente que não se contenta com um. Tem que ser duas. Duas paixões me dividem. Uma é por dinheiro, outra é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder. Bora, não! Você lembra dessa? Eu vou. Aí, com a gente. Abraço DJ Alisson pra você, Didi. DJ Alisson.